Serginho, mais uma vez, com grande alegria, estamos aqui, participamos do seu programa e para falar da nossa maravilhosa instituição Rotary Internacional. Inclusive, gostaria de fazer o registro que o nosso clube, o Rotary Clube de Niterói e Caraí, que se reúne toda quarta-feira para um saboroso café às 8 horas da manhã no Rio Cricket, ali na rua Fagundes Varela, na próxima, após o carnaval, na primeira quarta-feira após o carnaval, nós teremos na nossa reunião o preparo da comemoração de 20 anos de vida do nosso clube, que será feito no dia 20. E também, nesta reunião, haverá discussão dos projetos assistenciais do clube. E uma outra programação muito interessante, Serginho, é que o Rotary Clube Niterói Norte, que é um dos outros oito clubes aqui da cidade de Niterói, estará prestando, na sua primeira reunião após o carnaval, uma homenagem à mulher. Essa homenagem será feita pelo nosso querido companheiro ex-governador Gilson Miguel de Bessa Menezes. E em seguida haverá do clube a discussão dos projetos assistenciais do próprio Niterói Norte. E hoje, Serginho, nós estamos com muita satisfação, com muita alegria, trazendo aqui ao seu programa um casal maravilhoso que pertence ao Rotary Clube Niterói e Caraí já há vários anos, que é o Luiz Carlos Martins Guimarães e a Neuza Bapa. O Luiz Carlos, que é um grande advogado, trabalhou durante muitos anos no Correio e Telégrafo, e também um grande pianista, participou de várias serestas da cidade de Niterói, e também tocou na noite em várias casas noturnas. E a sua esposa, também advogada, também rotariana, pertencente ao Rotary Clube de Niterói e Caraí, a Neuza Bapa, que inclusive o acompanhou e muitas dessas noitadas, como o Gruner, eles têm inclusive alguns discos gravados, etc, etc. De maneira que eles são rotarianos, pertencem ao Rotary Clube Café da Manhã, Rotary Clube Niterói, e é com muita alegria que hoje, nesta manhã maravilhosa, contando com a disponibilidade de tempo que você nos dá no seu maravilhoso programa, eu dou o meu cordial bom dia a este casal maravilhoso, Luiz Carlos Guimarães, Deus abafa. Bom dia, Roberto. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui nesse programa. Prazer e agradecimento ao querido Serginho pela oportunidade de que o Rotary bote a sua cara e mostre o que ele é. Nós temos uma comissão no Rotary chamada Imagem Pública do Rotary e você já é parceiro dessa comissão, com o espaço que você dedica ao outro. Estou aqui para atender suas perguntas. Não, eu já vou começar fazendo pergunta a você. Quem são Luiz Carlos Martins Guimarães e Neuza da Silva Bapa? É, o Roberto já adiantou. Eu sou advogado, fui chefe do jurídico dos Correios no Rio, no estado do Rio de Janeiro. Tocava piano, toco piano. E a Neuza também. Bom, é vingada. Eu vou chegar nela, Primeiro você, mas depois vou chegar ela. Ele falou que da música, realmente, mas a forma como ele me conheceu foi na música. Ele, embora não seja o Roberto Carlos cantor, ele adorava Celeste, adora Celeste. Então, no meu caso, o Serginho, realmente, eu, além de advogado, eu pertenço ao Rotary, fiquei encantado com o Rotary e estou aqui para responder as suas perguntas e com dou certeza a palavra à minha querida esposa Neuza, que eu conheci também no curso de Direito de Música. Nós fazíamos um entretenimento após um curso de pós-graduação e ouvi a voz dela tão bonita, me encantou. Você não é bobo, não, né? Exatamente. Aí ela, com um sobrenome bonito que tem, depois de você cantar, ela foi, abafou tudo, né? Tá certo. Então eu queria saber da minha amiga Neuza, como que vocês se tornaram associados do Rotary Caraí? Bom, numa primeira visita, de pronto, eu sou uma pessoa muito emotiva, eu gosto de vibração. Principalmente, glória a Deus. Chegou a mim, então. Principalmente se se trata de atender a necessidade do povo. Isso. Na minha primeira visita ao Rotary, eu já fiquei encantada. Glória a Deus. É, e aquilo me encantou porque eu era funcionária pública, então eu precisava de alguma coisa que tivesse contato direto de atendimento de necessidades, até emergenciais, e o Rotary me propiciou. É este programa aqui. Esse programa é um porta-voz dos menos favorecidos em todos os sentidos, e nós vamos, Deus, aprovar isso daqui a pouquinho. De um pedido de uma cadeira de roda que foi realizado e por uma entidade que você já comandou ela, e a gente vai comentar daqui a pouquinho aqui. Tudo bem. Mas pode continuar falando. Bom, de pronto, Roberto nos convidou, nós fomos assistir a algumas reuniões, tive a oportunidade de me sintonizar com o grupo. Eram pessoas de bem, pessoas que estavam querendo realmente prestar um atendimento à comunidade, e fiquei encantada e entrei. Estou aqui há quase 20 anos, desde o dia 16 de novembro de 1994, nós passamos a integrar o quadro associativo. Que bom. Agora, eu quero saber o seguinte, né? A gente tem algumas perguntas. Pode ser, se você me permite. Para vocês de quando e como vocês se tornaram associados do Rotary, eu tenho que falar outra vez no Roberto. O Roberto é o nosso padrinho. Um belo dia ele me telefona, diz: Carlos, você amanhã vai tomar um café da manhã no La Mole, Icaraí. Digo: peraí, lá só tem almoço e jantar, eu vou tomar café da manhã. Mas ele não disse o que era. Tentou uma vez, tentou a segunda, eu estava trabalhando aí, não ia. Na terceira, foi duas tentativas e uma concretização. Aí foi e ficou aí, tá até hoje. E foi essa beleza toda que encantou a mim e a Neuza. Que bom. Agora eu queria saber o seguinte, para vocês, qual a importância do companheirismo para o sucesso das atividades de um Rotary Club? Serginho, companheirismo... você pode chamar de união de valores. União de valores rotarianos. Pessoas que têm o espírito do Rotário. Ela alavanca o companheirismo, que depois se transforma em amizade, é a maior alavanca para nós conseguirmos os objetivos dos clubes de Rotário. Unidos, esses companheiros fazem o clube prosseguir, o clube atingir seus objetivos. Sem companheirismo fica mais difícil. Então o companheirismo, repito, é a união de valores. Tanto assim que o nosso clube, toda vez que termina uma reunião, o presidente se levanta e diz o seguinte: por que no Icaraí? Aí todos juntos, somos unidos no servir. Unidos no servir ao companheirismo. Com certeza, isso é muito importante. Vamos lá, vamos descarregar um pouquinho o nosso comercial. Serginho. Muito bom. Bom, depois das 9 horas, vou tentar falar com o Carlinhos Santa Rosa, que sai ali na esquina com 5 de julho, hoje a partir das 20 horas a concentração. Mas como nós estamos falando de carnaval, eu gostei desse negócio aí, vou lá, ô, vamos repetir aí. Tô atrasado, cara, tem que descarregar. Neste carnaval, escolha a melhor opção e caia na folia. Vamos participar desta folia. Com uma cadeirinha aí, põe no cantinho pra você não ficar em pé. Neste momento, tem uma cadeirinha aí. Ô, Caxi, que reuni, te salvei, hein? Botei na minha conta, hein? Com moderação e muita animação, sem criar confusão. Curta a programação. Mas você merece, que você é bom. Eu não mereço, mas merece muito. Mais do que isso. A Câmara Municipal de Niterói apoia um carnaval de paz e alegria. Olá, olá, olá, olá, olá, olá, olá. Minha amiga Neuza Bafa, quais foram os principais projetos desenvolvidos pelo Rotary Icaraí em benefício das comunidades nos últimos 5 anos? Falar dos projetos desenvolvidos nos últimos 5 anos não há tempo. eu vou falar dos principais projetos desenvolvidos no nosso clube. E os projetos que nos mobilizam, a todos do clube. Se não for todos, se todos não participarem, a gente não consegue concretizá-los. Os primeiros são com as crianças, com os jovens. A gente diz que temos que plantar para o futuro, para ver se melhora essa situação que hoje em dia existe, que é um caos. Nós temos projeto nas escolas de orientação profissional, projeto maravilhoso que vem se desenvolvendo desde 1998, né, Brigitta? Desde 1998, foi o primeiro que fizemos na própria reitoria. E a partir daí fazemos com a UF, lógico, com o Centro de Tecnologia. Fizemos também com a Pestalozzi para a área biomédica. E esses projetos, para incentivar as crianças, é um tipo de atividade vocacional. Você dirige aqueles projetos para que as crianças, pelo menos, tenham um mínimo de dúvida possível na escolha de suas profissões. Agora, os projetos que mais me encantam ainda, esses são para jovens de nível médio. Mas o que mais nos tocam é os projetos nas escolas, para crianças de ensino fundamental e até para as crianças de nível médio. São aqueles projetos que falam do água, fonte da vida, e aí nós temos a participação da Águas de Niterói, porque você tem que plantar junto às crianças para ver se mobiliza, porque as crianças mobilizadas, a família toda adere àquela mobilização. A família é responsável para ensinar as crianças que não é assim. O sexo existe, todos fazem sexo, mas você tem que ter responsabilidade social. É fundamental essa responsabilidade. Sem responsabilidade social não se faz nada nesse país. É verdade. E também o jovem empreendedor, o Sebrae, até hoje tem sido o nosso parceiro. Você vê que hoje em dia todos estão falando em empreendedorismo. O povo brasileiro é criativo, é só dar oportunidade. É, nós não fazemos só futebol, não. Nós fazemos música, nós fazemos uma série de coisas. Dá oportunidade ao jovem para ele crescer. É verdade. Nós precisamos que o nosso povo cresça para saber votar. Mas para isso precisa de oportunidade. Além de tudo, uma liderança. Nós precisamos criar. Hoje em dia não há líder. Não tem líder. Bato aqui todo dia nesse programa. Nós fazemos. Pois é, nós. Não temos líderes, principalmente aqui em Niterói. E é isso que a gente está aqui tentando mudar. Lógico que o nosso horizonte é relativamente pequeno, são escolas que a gente frequenta. Tem que haver uma boa vontade da administração pública também para ceder a escola, para conseguir o horário. Ah, não estou preocupado com isso, não. Aquela coisa toda para a gente poder desenvolver. Mas estamos indo. Ele não se preocupa com isso, ele se preocupa muito com o asfalto na porta. Que passa por Niterói, placa para tudo quanto era aqui. Niterói, asfalto na porta. Aí o que acontece? Aí passa ali, cara, aí tira aquele asfalto bom, bota outro em cima. Passa em São Francisco, tira um bom que já tinha, bonito, bota outro em cima. Aonde tem o povo que mora no buraco, na lama, né? Falta um saneamento, e nem lá eles passam, nem lá. E quando chega na época da eleição, vai lá e compra e ganha de novo e está tudo certo. Infelizmente. Né? Agora, deixa eu saber aqui do meu querido amigo, né, Luiz Carlos Guimarães, né? Na opinião de vocês, no caso seu e da esposa que está aqui presente, por que vale a pena pertencer a um clube Rotary? E particularmente ao Rotary Clube Niterói Caraí. Sérgio, como Neuza já adiantou, o ambiente rotário, você viver aquilo, você sente nos companheiros os olhos brilhando por aquilo que eles fazem em termos de doação. Doação em quê? Não é de dinheiro, doação do seu trabalho. Então você vendo projetos desse tipo, como a Neuza falou, e muitos outros, você fica encantado com a instituição que você ouviu falar, mas não sabia como ela se desenvolvia. Então, na medida que você vai conhecendo o Rotary no mundo, não é no Brasil, não, no mundo, nós temos mais representantes, mais clubes associados do que representantes da ONU. Então, por aí você vê a maravilha que é o Rotary, cujo estímulo é dar de si, sem pensar em si. Então, só isso já nos encanta. Como também você ter no Rotary a possibilidade de prestar serviços humanitários. Serviços humanitários esses que não é você meter a mão no bolso e fazer uma vaquinha. Isso, claro. Então nós costumamos dizer fazer, fazer. Ir aquele agente público que pode resolver determinado problema. Claro. De maneira que para você dizer porque vale a pena pertencer a um clube de Rotary, é por tudo isso. E um projeto agora que nós estamos sendo parceiros nos encantou de tal ordem que eu peço a Neuza que explique um pouquinho o que é uma entidade determinada, Soluções Urbanas. É aqui perto, no Vital Brasil. É uma ONG. Mas essa ONG... Essas Soluções Urbanas tem um projeto master chamado Arquiteto de Família. De família. Então, é uma coisa maravilhosa. Conheço. Já devem ter falado. Já esteve aqui no meu programa de rádio, de televisão. Inclusive, eu estou com os materiais lá que eu vou doar também lá para casa. Exatamente. Entendeu? Então, isso aí eu conheço bem. Mas vamos lá, minha amiga. O que é importante nesse projeto é que ele não dá apenas. Ele propicia ao povo ter um pouco de amor próprio. Se valorizar, porque tem moeda. Ele tem que, além de... Lógico, é bilateral. Você tira do ambiente essas caixas e, ao mesmo tempo, você ajuda o povo a melhorar. O que é importante é que você dá ao povo a oportunidade de chegar lá e trocar. Tem uma moeda de troca. Eles recolhem o material e pagam com aquela moeda. Então, você vai buscar. É tão bom você trabalhar e sentir que você participou. Ninguém dá nada de graça, não pode. O povo tem que batalhar para conseguir. Nunca dando peixe, dando a isca para pescar. Exatamente, você falou. Você falou, é isso aí. E é isso que o povo precisa. Sabe o que é? Amor próprio. Crescer. O nosso povo precisa crescer. E como que a gente vai fazer isso? Com esses projetos. Encampando esses projetos, ajudando. E particularmente o Rotary Clube Niterói Caraí tem ajudado demais nesse projeto. E como é que as pessoas que queiram conhecer o Rotary Clube Caraí, como fazer? A pessoa para estar lá tem que ser rico, tem que ser milionário, tem que ter faculdade? Ou como é que faz para chegar lá? É um clube de profissionais. Qualquer profissão, qualquer profissional está aberto para nós. Pode ser faxineiro, pode ser. Ah, é? É lógico. Tá vendo? Você que tá aí do outro lado, que liga pra cá. Jardim, como é que eu faço? Fala com o Roberto Carlos, que eu quero ir. Eu sou gari, Jardim, eu posso. Falei, pode, daí. Ó. Mas o importante, é uma ONG que não recebe dinheiro, não. Pelo contrário. Nós temos uma é uma troca. O Rotary é o seguinte, tá? Eu não faço parte, entre aspas, que eu já faço, eu sou aquele cara que estou namorando. E por sinal, estou enrolando já há alguns anos. Aliás, você já é rotariano. Não, você claro, pode não integrar isso. Tudo que você faz. Ô, Neuza, preste atenção, eu sou um tipo de um cara que estou namorando o Rotary já há alguns anos, enrolando. Mas não deixo de ser fiel. Mas um dia eu vou casar. Muito bem. Que bom, eu faço questão de participar e que seja no nosso. Mas, Jairzinho, por favor, nós precisamos de. Para conhecer, assim. Voltando à tua pergunta, conhecer, nós temos pela internet, tem o site do Rotary Internacional, o site do Rotary Caraí. Mas o melhor de tudo é ir ali no Rio Cricket, toda quarta-feira. 8 horas da manhã, vai ver de perto como essa senhora que recebeu a cadeira de roda. Eu vou chamar ela aqui agora. Esteve lá. E depois, quando vai entrar o comercial, nós vamos lá fora fazer a foto. Sem dúvida. Entendeu, Zé? Então é isso que eu queria chamá-la aqui um minuto, né? Que ela chegasse aqui. Vem cá, minha amiga, entra aqui no meio, aqui nesse microfone. Pode ficar mesmo, Deusa. Vem aqui nesse microfone, pode ficar aí, fica aí. Ela vai falar aqui em pezinho, aqui no canto, aqui, ó. Entra aqui no meio, aqui, minha amiga. Peraí, deixa eu tirar essa cadeira aqui. Muito bem. Entra aqui no meio aqui. Você tem que costurar o tempo e, no mesmo tempo, trabalhar com a mente. Porque esse programa é isso que você está vendo aqui, é uma bagunça do cacete. Aqui não tem negócio de produção. Você entra em certos tipos de rádio, ainda não pode falar. A produção tem que seguir o que está escrito. Aqui eu digo o que está escrito na minha mente. Que Papai do Céu me deu a inteligência, né? A sabedoria e a humildade também, né? De costurar tudo no tempo certo e na hora certa. Eu já cheguei atrasado, hoje tá cheio de costura aí. Então a gente tem que ir, tá certo? Então aqui não tem esse negócio de papel, anotar o cacete, tá, tá tudo na cabeça. Minha querida amiga, por favor. Seu nome é? Juliana Conceição da Cruz. Você é moradora? Do Fonseca. Você é amiga de Ronaldo? Isso. Ronaldo, que trabalha aqui na Fluminense? Ronaldo Teixeira. Que ele ligou uma vez pra cá, que uma moça, que o irmão e tal. Qual o problema do seu irmão? O seu tio, né? É, ele tava com a vista com catarata, uma ele já tinha perdido, né, totalmente. Aí ele foi operar. Ele operou, correu tudo bem, aí ele foi pra rua, caiu. Aí descolou a retina. Aí, quer dizer, ele ficou cego de vez. E nisso ele foi entrando em depressão, que ele vivia na rua. Ia pra rua sozinho, fazia as coisinhas dele. Aí, conforme ele ficou cego, ele não quis mais saber de rua. Que tudo pra ele ficava difícil. Daí pra rua tinha que ir com alguém, tudo. Aí pegou e ficou ficando dentro de casa, foi ficando depressivo. Acabou que atrofiou as pernas. Aí ele não consegue mais andar, ele usa fralda pra tudo. Aí fica tudo mais difícil. Aí você, como é que você chegou a Ronaldo? Ele chegou a você? O Ronaldo em si, ele é casado com a tia. Ah, tá. Ele é casado com a minha tá tia. Tá na família. Isso. Aí falou, minha filha, socorre, vai lá em Serginho, porque lá tem uma família que faz parte do programa dele, que se chama Rotary Clube, que vive de ajuda para poder ajudar quem precisa. Tá, deixar isso aqui bem claro também, que o Rotary não dá nada para ninguém, mano. Pelo contrário, ele vive de ajuda, que é para poder ajudar. É dividir, né? Trocando moeda, como a Neuza falou aqui, tá certo? Então, tudo bem. Aí eu fiz um levantamento também, tá? Por isso que eu botei você aqui. Uhum. Já fiz um levantamento e soube que realmente seu tio não tem condições. Não tem. E graças a Deus, Papai do Céu, quando incumbiu a gente, determinou a gente, pra gente ser esse porta-voz desse povo que a gente faz, que a gente é, né? E eu falo sempre aqui nesse programa, Alberto Carlos, que esse programa aqui ele não é só pra cobrar. Ele não é só pra dar cacete nesses picaretas que existem no nosso país, não. Principalmente no mundo político, com raras exceções, que não são todos, são alguns. Estou falando dos ratos. Haja vista da vergonha que este país está mediante a votação ontem, lá no Supremo Tribunal. É? Os caras que já estavam enquadrados. Precisou afastar dois, é? Dois ministros que já estavam na hora. Enrolaram para entrar mais dois, nomeados pela presidente Dilma, que fazem parte do sistema do PT, para tirar a formação de quadrilha. Tá certo? A justiça daqueles seis que votaram a favor daqueles pilantras que já foram condenados e vão continuar presos com uma certa regalia a partir de ontem. Nem tudo está acabado. A justiça do homem pode até falhar, mas a de Deus jamais. Tá certo? Então, meu amor, a gente fica muito feliz de você estar aqui, o nosso amigo Roberto Carlos, né, com a Casa da Amizade, com a Neuza que já comandou. A sua cadeira de rodas está aqui no programa. Aqui. Você vai receber daqui a pouco aqui no programa. Coisa que você bater numa porta de um gabinete de um vereador. Claro, tem gente que faz, mas nem todos. É, mas se tem um ou dois é muito também. Prefeito, então você nem consegue falar. Jamais vai te atender com uma cadeira de roda. Mas esse programa aqui, que é um programa abençoado. Amém. É, também uma troca de moeda, como a minha amiga Neuza falou, esse programa também é. É dando que se recebe, o espaço que a gente abre aqui pro Rotary, tá? Que para muitos pode até achar, não, o Rotary tá pagando, não tá pagando nada. Aqui paga nada, aqui paga o espaço, a credibilidade que eles também dão a gente, com a audiência que a gente tem, espalhando o nosso nome e ajudando a gente quando a gente precisa ajudar alguém, como você está sendo ajudado agora com uma cadeira de roda nova. É isso aí, meu amigo Roberto Carlos. Sem dúvida nenhuma, Sérgio, sem dúvida nenhuma. Quando nós aqui ao participarmos do seu programa, poucas semanas atrás, tomamos conhecimento deste problema, por seu intermédio, por intermédio dessa sua ouvinte que se fez presente aqui. Então, nós tomamos as devidas providências, entramos em contato com a nossa querida companheira Silvia Facciotti, que já esteve aqui no seu programa, nosso convite. Que é integrante da diretoria. Ela é integrante da diretoria da Casa da Amizade, já foi, inclusive, presidente de uma Casa da Amizade. E ela ficou lá no Rio de Janeiro, e ela é uma criatura maravilhosa. Imediatamente, quando nós citamos aqui, olha, lá no programa Serginho apareceu essa senhora aqui com um problema no tio dela, etc, e isto foi encampado pelo Serginho. Então ela disse: vou ver na Casa da Amizade se é possível. A Casa da Amizade assumiu essa responsabilidade, a Casa da Amizade providenciou a aquisição desta cadeira. Isto não é uma cadeira usada. É uma cadeira nova, que está chegando aqui, está lá em volta ainda em plástico. Então, o Rotary Caraí e a Casa da Amizade, provando aquilo que o Luiz Carlos disse ainda há pouco, que nós todos somos unidos no servir, então nós disponibilizamos a cadeira. E eu fiz questão, e falei com ela, inclusive, né, que a cadeira de Robas fosse entregue aqui, de onde se originaram todas as providências que desembocaram na disponibilidade da cadeira. Ou seja, a entrega a ser feita no seu programa, onde nós pudéssemos não só fazer essa entrega ao vivo, como também documentar isso, etc, porque isto é um exemplo. E isto aí eu chamo a atenção, que você disse há poucos minutos atrás. Isto foi uma coisa que está respaldada pela seriedade com que você conduziu a coisa quando você registrou aí. Eu fui apurar, fui saber, claro, fui verificar, claro, e ao pedir ao Rotary que, claro, tomasse essas providências, e o Rotary conseguir as providências através da Casa da Amizade, eu estava respaldado pela seriedade. Isso nos deixa profundamente confortável. Isto aí foi o que o Luiz Carlos disse ainda há pouco. Rotaria é isso. É o fazer. Deus dizia a respeito dos projetos. Muitas pessoas chegam no Rotary, têm projeto. O projeto nunca é de uma pessoa. Sempre o projeto é da instituição, é do clube. Então nós vamos ali fora agora, que eu vou pro comercial, fazer uma foto com ela, registrando esse momento. E daqui a pouco estou voltando. O Luciano Senna, a nossa programação. Vou despedir de vocês daqui a pouco. Tá? Não vou despedir de vocês, não. Nós só vamos ali só. Na volta, me despeço de vocês. Tá bom? Porque nós vamos para o nosso comercial. Beleza, né? Beleza. Bota um pedacinho da Dilma aí, de mamãe. É que mamãe gravou no carnaval aí. Bota um pedaço dela aí. Aumenta aqui dentro. Olha o tio. A ela aí, ó. Isso. Que maravilha. É tudo que eu sempre quis. Olha lá. Ver uma mulher dirigir nosso país. Oh, beleza. Pode levar fé. Se for bem com a força da mulher. Agora é diferente. Vai ser bom. Cantando de mulher, desde sempre eu me adoro. Olha que beleza, ei, que maravilha. Guarda essa aí, um pedacinho da outra. Sonhar, meu amor, eu te quero tanto. Só você pode me acalmar. Não te esqueço, nem um só momento. Eu tô vendo você, pra me fazer te amar. Que beleza, hein? Pode ver, meu amor é sincero. Sou pra te agradar. aqui, tem que daqui a pouco a rapaziada vai embora, tem que conhecer um pouquinho. Dona Luz, vamos outra, vamos outra. Vamos lá, Romir. Agora eu não entendi, ela fala que sentia sua falta, vai embora, eu tô com saudade. Aí faz uma música que fala isso aqui, quer ver? Olha só. Que manda, tá em cima do muro, galera. Deixe da sua vida, ou fica com o cara, ou manda o cara embora, pô. Manda embora, depois eu tô com saudade. Ah, saudade é o cacete, pô. Mandou, acabou, pô. Meu amigo Roberto Carlos, um grande abraço, prazer grande revê-lo. Muito obrigado, em nome do nosso Jesus Cristo, em nome do nosso Pai Maior. Um agradecimento, não só a você, como a todo o Rotary. Principalmente aqui de Niterói, onde a gente tem divulgado o trabalho aqui. Muito obrigado aí pela cadeira de roda dada, entregue hoje aqui ao vivo no nosso programa. Serginho, mais uma vez o nosso reconhecimento. Inclusive eu registro que normalmente quando você vota e providencia essas entregas, Casa da Amizade providencia, nós fazemos um termo de recebimento, né, normal. No caso específico, respaldado pela importância e pela credibilidade do seu programa e da sua pessoa, nós inclusive dispensamos até este termo de responsabilidade, exatamente por esse aspecto que você citou ainda há pouco, de ter pesquisado, ter verificado. Então, tal qual o Rotary, que é o que é, porque goza perante a sociedade de uma extraordinária credibilidade, você também, por força de todo o seu passado e da sua atuação de hoje em dia, merece também a nossa consideração, o nosso respeito e, fundamentalmente, a nossa credibilidade. Grande abraço. É com grande alegria que nós, mais uma vez, damos esse reconhecimento e damos a você o nosso tradicional bom dia, como dizemos o nosso bordão. Tamo juntos. Tamo junto, meu amigo Luiz Carlos. Um grande abraço, prazer grande em conhecê-lo e tê-lo conosco aqui hoje na família Fluminense. Muito obrigado, Serginho. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo espaço. E repito o que eu disse há pouco. Você já integra uma comissão de Rotary. Imagem pública do Rotary. Divulgação dele. Você está lá. Dentro dessa comissão, já é nosso parceiro. Muito obrigado. Grande abraço. Bom carnaval para você. Minha amiga Neuza Bafa. Aí, Luiz Carlos, que ela estava cantando, eu gostei da voz e tal, e nós estamos juntos até hoje. Até porque, Luiz Carlos, você sabe que a pele e ela não tem dono. E ninguém pode mandar. A energia é mais forte, Luiz Carlos. Deixa o amor chegar. E chegou e está até hoje. Isso. Minha amiga Deus, um beijo. Eu quero agradecer também. O importante é que você tenha trazido essa ser especial. Vou fazer uma homenagem a ela agora. Para que eu possa ouvi-la. 88 anos hoje. Ouvindo agora, ao vivo. Isso é muito importante. E o importante também é que você tenha prestigiado o Rotary. Obrigado, meu amor. Estamos juntos sempre. Rotary, tá? Internacional. Obrigado, Neuzinha. Vai com Deus, tá? Tamo junto sempre, hein? Um grande abraço. Miguita, minha amiga ali.